vamos entrar, batalhando com fé e coragem, pois a noite não tarda a chegar. Vamos, vamos, leais companheiros, caminhando na luz do Senhor. A divisa do nosso estandarte seja fé, esperança e amor. Seja fé, esperança e amor. Nosso mundo completo de trevas nos olhar com vigor o desdém. Prossigamos ousadas avante, espalhando as ideias do bem. Vamos, vamos, leais companheiras, caminhando na luz do Senhor. A divisa do nosso estandarte seja fé, esperança e amor. Seja fé, esperança e amor. Sagrada, vamos todas com fé e oração, e guiadas por Deus Pai Celeste, cumpriremos a nossa missão. Vamos, vamos, leais companheiras, caminhando na luz do Senhor. Seja